The cigarette is gone. Let It Rain, a próxima música que vai estar no nosso próximo álbum também, chamada Let It Rain. Let it rain. obrigado. Obrigado.